então mantém o proceder, que os meninos tão trampando, pronto pra fazer valer. Vamos que vamos, entrar nessa guerra pra vencer. O corre é louco, cê sabe, aqui nós veio pra vencer. Vamos que vamos, então mantém o proceder, que os meninos tão trampando, pronto pra fazer valer. Vamos que vamos, entrar nessa guerra pra vencer. O corre é louco, cê sabe, aqui nós veio pra vencer. Se liga, moleque, seguindo no rap, espantando pra lá. Todos pede break e aperta o rec, vamos nas track vencendo essa porra. Chega de estresse, você não consegue, deixa pra lá, então esquece. Às vezes vencer por aqui é mais difícil do que parece. Então, como que vamos ser? Tá ligado no proceder, que os meninos tão trampando, pronto pra fazer valer. Frente dos ramelão, que paga de vacilão. Aqui cê tá ligado, não tamo de brincadeira não. Porque os meninos veio forte, pronto pra bater de frente. Ninguém vai atrapalhar o que Deus proporcionou pra gente. Se for preciso, nós luta até o fim. Duvido que lá na frente alguém tire isso de mim. Vamos que vamos, então mantém o proceder, que os meninos tão trampando, pronto pra fazer valer. Vamos que vamos, entrar nessa guerra pra vencer. O corre é louco, cê sabia que nós veio pra vencer. Vamos que vamos, então mantém o proceder, que os meninos tão trampando, pronto pra fazer valer. Vamos que vamos, entrar nessa guerra pra vencer. O corre é louco, cê sabe, aqui nós veio pra vencer. Se liga na fita, se liga na rima, se liga no som, se liga na vida. Seguindo a trilha, furtiva a corrente, trago pra guerrilha o poder da mente. Sempre contundente, já fortifico, que trago aqui é o que levo pra vida. Foco na missão, força na corrida, amor no coração, mais um trago pra brisa. Abriu a visão, censura pita, longe dos ramelão, os mineiros zica. Do pare a quadrilha, tomando as esquinas, arte é maloca pra tocar nas pistas. O caminho é estreito, aí é movediço, corre é louco, mas é mais ainda. Tira leite de pedra, quem é nunca gela. Os meninos bom, fica com favela, você nem tem que ter pra sobreviver. Na selva de pedra, matar ou morrer. Se marcar, se envolver, trabalhar pra crescer. Nesse que tá no meu devia, amor pra vencer. Vem com nós, valeu. Então vamos que vamos, irmão, mantendo proceder. Vamos que vamos, então mantendo proceder, que os meninos tão trampando, pronto pra fazer valer. Vamos que vamos, entrar nessa guerra pra vencer. O corre é louco, cê sabia que nós veio pra vencer. Vamos que vamos, então mantenha o proceder, que os meninos tão trampando, pronto pra fazer valer. Vamos que vamos, entrar nessa guerra pra vencer. O corre é louco, cê sabia que nós veio pra vencer. Vai, levanta a cabeça, irmão, mova seus pés desse chão. Daqui pra frente, toma o controle, tio, dessa situação. Não dá mais pra ficar aguentando, nego falar que não dá. Chega de blá blá blá, que nós veio foi pra ficar. E se não der, nós vai tomar, não adianta cê nem tentar. Não vou ficar de blá blá blá, vou correr com a bênção de já. Cê não se moveu, o problema é seu, avisei, cê se fodeu. Junto com quem se corrompeu, só sobrou pra tio Bill. Maloca Produções, Vale da Rima, tá na casa, tamo junto, é isso mesmo. O rap não para, o rap não para. Mantém o proceder. A todos os MCs do Vale, a todos os b-boys, a todos os grafiteiros, a todos os DJs. Mantém o proceder. Mantém o proceder. A todos que fazem o movimento.